segurança encontrei em ti, e no teu altar é onde eu quero ficar. A sombra descansar, e debaixo destas asas estarei seguro nu. Altíssimo habitarei, meu Jesus em quem confio, nenhum mal me atingirá, pois estás comigo, Deus. A vida não é nada sem você, tua graça me faz viver, me renova. E se a tempestade vem tentando abalar a minha fé, o meu Deus me mantém de pé. Nas promessas posso confiar, o meu coração é teu, todo teu, tu és minha vida. Segurança encontrei em ti, e no teu altar é onde eu quero ficar. Segurança encontrei em ti, e no teu altar é onde eu quero ficar. Vou em teus rios mergulhar, em tua sombra descansar, e debaixo destas asas estarei seguro nu. Altíssimo habitarei, meu Jesus em quem confio, nenhum mal me atingirá, pois estás comigo, Deus. A vida não é nada sem você, tua graça me faz viver, me sustenta, me renova. E se a tempestade vem tentando abalar a minha fé, o meu Deus me mantém de pé. Nas promessas posso confiar, o meu coração é teu, todo teu, tu és minha vida. Segurança encontrei em ti, e no teu altar é onde eu quero ficar. O meu coração é teu, vida. Segurança encontrei em ti, e no teu altar é onde eu quero ficar. O meu coração é teu, todo teu, tu és minha vida. Segurança encontrei em ti, no teu altar é onde eu quero ficar. O meu coração é teu, todo teu, tu és minha vida. Segurança encontrei em ti, e no teu altar é onde eu quero ficar. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor.